Panorama Agrícola para 22 de dezembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola no ar, o programa de 22 de dezembro, quinta-feira de Lua Minguante. Nos trabalhos técnicos estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. E no ditado de hoje, não queira ser justo demais. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica para a alimentação das crianças. Na entrevista, o trabalho da EPAGRE na região de Joaçaba. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre artesanato em Vime. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Carne, frango, peixe, ovos e leguminosas como feijão, grão de bico, ervilha ou lentilha devem ser oferecidos em uma ou duas refeições por dia, no caso das crianças. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alterou um detalhe da regra que determina o uso de anabolizantes em bovinos de abate. Pela legislação anterior, qualquer substância usada para fins de crescimento e ganho de peso, até mesmo um grão usado na alimentação dos animais, poderia ser classificado como anabolizante e, portanto, proibido. Agora, a instrução normativa corrige esse ponto e mantém facultativa a aplicação de hormônios ou assemelhados para fins terapêuticos e reprodutivos, como a sincronização do cio de vacas e transferência de embriões, entre outras atividades. Permanece sendo proibida a importação, a produção, a comercialização e o uso de substâncias naturais ou sintéticas com atividade anabolizante hormonal para engordar os animais. Também segue sendo proibido o uso de anabolizantes do grupo estilbeno. Fique ligado no Panorama Regional. Capacitação de agricultores em artesanato de Vime. A capacitação de agricultores em artesanato de Vime foi viabilizada pela EPAGRE, financiada pelo programa Santa Catarina Rural. É microbacia 3, envolvendo então 20 agricultores da região serrana catarinense, pertencentes a unidades de gerenciamento técnico, que, então, abrange a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Lages e São Joaquim. Fizeram-se, então, presentes na capacitação de agricultores dos municípios de Rio Rufino, Bom Retiro, Urubici, Bocaina do Sul, Painel e Urupema. Os agricultores receberam informações teóricas em organização da produção e do mercado, políticas públicas e tiveram a possibilidade de aprender a fazer peças, né, de artesanato, em Vime, na escola do Vime, que fica localizado no município de Rio Rufino, na região serrana, que lá tem estrutura de hospedagem, alimentação para 24 pessoas e um ambiente físico adequado com máquinas e equipamentos para as aulas práticas em artesanato. Para que fosse possível a realização desse evento, houve apoio então das gerências regionais da EPAGRE de Lares e São Joaquim, na organização do curso, na seleção, na mobilização dos participantes através dos técnicos municipais da EPAGRE, que atuam no programa SC Rural. O tema principal abordado foi agregação de valor à matéria-prima, Vime, que é abundante na região, né? As metodologias utilizadas envolveram então aulas expositivas e práticas, onde os agricultores puderam interagir e desenvolver habilidades para a produção de peças artesanais em Vime. Os participantes, então, no final do curso, avaliaram com importantes conteúdos ministrados e a oportunidade de confeccionarem peças artesanais a partir de matéria-prima que os mesmos o produzem. Então, o objetivo desses cursos é desenvolver aos agricultores, né, familiares, habilidades para a produção de artesanato com a finalidade de ocupar a mão de obra local, gerando renda para as famílias envolvidas e possibilitando, então, uma melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o gerente regional da EPAGRE em Joaçaba, Luiz Carlos Coelho, que fala dos principais desafios para promover o Santa Catarina Rural este ano na sua região. Foi a implantação do SC Rural, né? Foi um desafio que no começo a gente ficou meio preocupado porque era para início de ano e a coisa foi se arrastando, né? Com a assinatura do convênio, esse grande convênio. Né? E o pontapé inicial, né? A arrancada que foi dada junto às lideranças, né? A promoção do projeto em si que foi feito, né? Com todas as lideranças, envolvendo aí as câmaras de vereadores, praticamente 100% dos vereadores da região, dos 13 municípios da região, os prefeitos municipais, né? E também depois os técnicos, né? Esse foi o trabalho, esse foi um grande desafio. E com relação àquilo que se fez durante o ano, a conclusão do Micro Bacia 2, né? Foi um projeto fantástico que o Estado de Santa Catarina proporcionou à agropecuária do Estado. E, felizmente, né, a EPAGRE, né, puxando na dianteira, fez o trabalho, divulgou, fez. E os números mostram isso aí. Né, os números que foram apresentados dentro desse projeto, né, foram os números mais interessantes possíveis, que, inclusive, fazendo com que a nossa empresa crescesse, né, e conseguisse manter o nível de popularidade que tem perante os agricultores, né? E o nível de credibilidade perante as nossas lideranças municipais. Para Joaçaba, né, o carro-chefe não podia ser diferente, vai ser leiteira, né? É a pecuária de leite, e a pecuária como um todo, mas o leite como o carro-chefe, né? A agregação de valor, que é um outro grande projeto que se desmembra praticamente em todos os municípios da região. A agregação de valor, esse é um projeto fundamental. Né? E a gente pode também incluir aí, né, o projeto de reflorestamento, né, que também tem o seu valor. Grãos, por ser também dentro da empresa, sempre foi, né, o projeto Grãos, atividade primeira da empresa, né? Mas o Grãos é aquela história, né? O tempo foi passando e ele foi criando corpo, ele já foi tendo vida própria, né? Tanto o feijão, como o arroz, como o milho, né? Soja, nosso caso principalmente o milho, né? Que é uma cultura que a gente só tem que manter agora, né? Tem que manter os agricultores ligados, né? Interessados, porque falando em milho você puxa, né? A avicultura, a bovinocultura, né? A pecuária como um todo, né? Porque é uma coisa bem amarrada na outra. Luiz Carlos Coelho aborda agora as alternativas em termos de agregação de valor para a família rural no ano de 2012. Para 2012, eu ainda fico em cima do trabalho de agregação de valor, né? Como um grande desafio, né? Como uma grande meta para que a gente possa, porque quando você fala em agregação de valor, você faz com que o produtor tenha várias opções, alternativas, a família rural como um todo tenha várias alternativas para poder, né, ter o seu sustento, em cima daquilo que ele faz, quer dizer, o pouco que ele possa fazer, mas a gente pode ser utilizada como, né, então ele pode distribuir uma determinada cultura ou criação em si, ele pode distribuir aquilo ali em vários fatores que pode deixar com que ele tenha a condição primeira para poder sobreviver. Mas isso é assim, como eu te digo, quer dizer, cada município tem a sua particularidade. Você pega o município que nós temos como, vamos dizer, Erval do Oeste, um exemplo. Né? É o maior produtor de alfafa do estado. Então você já começa. É uma particularidade específica daquele determinado município. O outro já tem trabalha mais forte em cima da produção de queijo, né? O outro da produção de salame, outro da cachaça, outro do vinho. E assim você vai desmembrando, né, das várias atuações. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente regional da Ipagre em Joaçaba, Luiz Carlos Coelho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.